por sujos palavrões. Sombra na esquina, lixo gasto de comida. Saem dos esgotos palitos governando o mundo de escritórios. Aviões cruzando nuvens de fumaça. Sua imagem na vitrine, ao lado de um mendigo. Um salário te esperando para ser usado. Seu carro, suas roupas, seu espelho do banheiro. Tudo te forçando para ser um escravo. Estatutos do transporte, no decíbrio do teu carro. Mulheres nuas, dirigindo suas vontades. Seus óculos escuros são de marcas importadas. Telegramas, cartas e cartões postais. Espere em sua casa para te alegrar. Seu corte de cabelo segue a moda do momento. E aquela voz gritando sempre a mesma ordem. Escravo! Escravo! Escravo! Escravo! Para sustentar seus vícios. Trabalhe para melhorar de vida. Trabalhe para não mudar o estilo das ordens invisíveis que te ordenam.